não haverá país e só poderá se entrar com ditadores se revezando. O homem descobrirá que não tem raiz nem para o bem, nem para o mal. Competição pelo controle total, expansão colonial, nos cosmos e no chão. Vanguarda do atraso, soldado armado, uso de canhão, ordens estáticas, situações maiores. Batalhas absurdas, sob o pretexto de tacar aquela falha, não importa, vencido, vencedor ficará apenas o registro da dor. Ato falha na memória do computador. Mísseis, mistérios ferais, abismos de Leningrado, nas mesmas dos loucos anunciam Margedon, nos bairros de Antes e Amsterdã, mendigos e abutres disputam carniças, linguiças e alcatra de Odessa, pecados negros de Sumatra, banquetes psicopatas e alcoólatras. Implantes de bilheterias nos filmes de Hollywood e a mediocridade nos teatros da Broadway, nas grandes cidades de Cambridge, que devoram próximos trabalhos, bilhetes e terrenos confusos, arremaldes, a ovelha berra, e a fera vai à caça em nome da pureza da raça, preservação de mercado. O Papa pirou sem entender a carne piscina, as crianças assassinas das high schools americanas. O Papa se matou no holocausto, aos mutilados de Belgrado, os órfãos de Bagdá, viúvas de Tel Aviv. O último Papa se encontra em França, existe nas vagalões da Sé, solidários aos árabes palestinos, incinerados vivos, e a Santa Rússia rebolou a bunda, gorda imunda, ao som do velho realeza e da Miss Sarajevo, de Miss Sarajevo, da Miss Sarajevo. Do céu da Albânia, sem salva, a estrela d'alva brilhava. Um navio branco passa ao largo, vai para o sul, talvez são que depois da Europa, voando em cais, é um navio de mel. Sou passageiro deste navio branco e vejo a cidade ficando distante. Levo como última embaixo do continente uma pipa tricolor sobrevoando a favela. Ao anoitecer ficarei no tombadilho na escola de uma dama de nacionalidade qualquer. Uma mulher que vem ondular a cama de meu camarote. A gente passa amor aos filhotes como cavalo e égua no trote.